Atento e preparado, soldado que vai lutar. A vida me treinou nessa missão, não vou falhar. Meu pelotão é classe A, só perito escalado. Nossa forma de expressar, seu ouvido é atacado. Sente o peso do disparo, granada arremessada. Com o inimigo me deparo, armar uma emboscada. Mas sou ligeiro, me camuflo em meio à mata. Ouço tiros, mas fujo com a pele intacta. Por onde piso, de tabuço lá do peito. Amor por isso aqui, aos antigos o meu respeito. Botar a cara tapa, mapear um território muito diferente desse seu mundo ilusório. Há pouco tempo nessa luta, nem penso em desistir. Se necessário, dou o sangue, aprender e evoluir. Mais uma noite que se vai, um pouco de mim que fica. Caneta engatilhada, sentimento em cada escrita. Soldado de uniforme preto, o microfone é tudo que eu preciso. Soldado de uniforme. Granada, composta por levada. Atento pra não sair pela culatra. Tamo blindado, neurônios da mente carregados. Tamo no jogo, no campo, sabe que vai, mas não sabe se volta, mano. Seguimos aquele plano, vamos ficar na cautela. A poeira abaixou, a gente segue sem dar goela. No sigilo que me esquivo, outro lado se aproxima e eu sinto. Todos quietos, ouço o suspiro aflito. Não sei se age ou fico, o tempo é corrido. A decisão errada pode registrar o ocorrido. Atento os olhares e ouvidos, a transição de fatos e motivos, missões e objetivos. E vários conflitos me deixa ativo e pensativo. Linha de frente na guerrilha, seguindo o intuitivo. Resistência pra chegar no fim da batalha. Soldado de uniforme preto, nada pode me parar. Soldado de uniforme preto, minha palavra vale o tiro, tenho que dar munição. Soldado de uniforme preto, eu não posso errar. Abrigo antiaéreo pra palavra que quer me atingir. Defendo o pelotão com toda a honra em mim. Entre as trincheiras eu me esquivo do campo minado. Bomba de efeito moral pra eu sair por baixo pronto pro combate. Fujo do ataque contra o embate, sem crocodilagem pra que não me mate. Na espionagem oposição não age sem que eu me destaque. Sem deixar rastro sigo as coordenadas, sem permitir nenhum parceiro cair em emboscada. Honra as medalhas que o tempo me deu, não deixo falhas camuflado no breu. Pela intenção contrária, infantaria à frente. Na guerra o time não dá pano para o oponente. Mente blindada sobre o olhar hostil. Tropa armada, bota fogo no pavio. Soldado de uniforme.